lived in the near future. Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. Countries are a thing of the past. Every form of independence is under attack. Andando pelo caminho escuro da vida, eu me mantenho sempre com empenho. Na rima que andar de longe venho, sempre calmo e tranquilo pra tomar as decisões. Preciso manter o controle de todas as emoções. Calcular aonde piso pra não cair nas armadilhas. O império que eu construí não pode estar em ruínas. As vozes me inspiram a cometer atos covardes, mas não posso dar ouvidos e deixar a minha verdade cair. Como muitas que eu vi pelo caminho, pensei que estava sozinho andando na beira do abismo. Mas como sempre consegui alcançar o vale da vida, onde somente vivem aqueles que não se entregam à falsa doutrina. Segue a trilha, eu ando na escuridão, mas carrego na minha mão a luz que traz a salvação. Atravesso o rio de corpos e são entados e destruídos. Eu fiz em crânios decompostos que morreram no caminho. A cortina fecha, mas a peça não acaba. Pelos bastidores pessoas são enganadas. E como sempre tudo segue da forma que foi escrito. O futuro prometido lindo não será cumprido. A cortina fecha, mas a peça não acaba. Pelos bastidores pessoas são enganadas. E como sempre tudo segue da forma que foi escrito. O futuro prometido lindo não será cumprido. Tiveram dúvida de qual lado seguir e se perderam. A consequência foi óbvia, todos eles perderam e se perderam. No caminho da verdade poucos vencem. Muitos tentam não ser controlados, mas não aguentam. Atrás das cortinas se escondem os verdadeiros culpados de toda a merda que vivemos no nosso estado trágico. Mesmo quando o sol brilha ainda vejo escuridão. Pessoas vivendo em vão, andando pela contramão. Dívidas e dívidas acumuladas que não são pagas. Os dias estão passando, pessoas sendo cobradas. O futuro prometido não veio como prometido. Só vejo pessoas sem rumo se jogando no abismo. A felicidade está na tela, mas não em sua vida. Hipnotizado pela propaganda chamativa. Os seus olhos brilham independente do canal. Artistas representando o dia a dia normal. A cortina fecha, mas a peça não acaba. Pelos bastidores pessoas são enganadas. E como sempre, tudo segue da forma que foi escrito. O futuro prometido lindo não será cumprido. A cortina fecha, mas a peça não acaba. Pelos bastidores pessoas são enganadas. E como sempre, tudo segue da forma que foi escrito. O futuro prometido lindo não será cumprido. Vejo promessas em política, jamais serão cumpridas. Muitos cínicos, chibos, ciladas, armadilhas. Tudo para baralhar o sistema, só vem falha, já há tema. O problema está a milhas. No caso de corrupção, na TV só dão migalhas. Própria constituição é feita de gralhas. A informação é vedada intencionalmente para permitir acordos milionários legalmente. Destroem-se territórios por um bocado de papel. Concessões são permitidas. Culturas devastadas, carrossel da morte está de passagem. Cria-se um ódio insustentável entre raças. Já sentimos suas pragas, a desnutrição, a debilitação de espaço, a falta de sanidade, a proporção desmedida de riqueza, o aproveitamento dos últimos recursos da natureza. Existe uma solução insequível, mas devido à falta de sensibilidade e respeito entramos num efeito irreversível. Tudo é um puzzle em que a peça essencial está escondida. Quem a tenta montar sofrerá de um desgaste mental tal que acaba em louco ou suicida. A vida é como uma peça de teatro. Nascemos e esperamos pelo próximo acto. Muitos falam, depois falham no acto. Inclusive somos todos parte do relato. A vida como uma peça de teatro. Nascemos e esperamos pelo próximo ato. Muitos falam, depois falham no ato. Inclusive somos todos parte do retrato. Mas não desistas, os guardiões dessa peça estão cada vez mais frágeis. São tão corruptos que eles próprios são negociáveis. E ao termos a peça acabamos com a fantochada, esperando ansiosos pela nova alvorada. Cantina fecha, mas a peça não acaba. Pelos bastidores pessoas são enganadas. Mas como sempre, tudo segue da forma que foi escrito. O futuro prometido lindo não será cumprido. Cortina fecha, mas a peça não acaba. Pelos bastidores pessoas são enganadas. Como sempre, tudo segue da forma que foi escrito. O futuro prometido lindo não será cumprido. Nothing to make the matter more complicated.